Papa Golf, gente, reporte na Papa. Charlie Mike Romeo, autorizado em ingresso, reporte Alien de pronto, cabeceiro no set. November, Oscar Witch, táxi autorizado, reporte. Confirma a alternativa de autonomia. Oscar Witch, ciente, reporte na táxi Romeo. Autorizado, Aliane Monteiro, pista 1-0. Aliane Monteiro, 1-0, pista 3-6-3. Oxalé 6250, no solo aos 4-6, direita, solo Salvador, 1-2-1, décima 1. 6-1-2-1, bom dia. Mike Romeu, confirme, pronto para decolagem? Assim, pronto. Charlie Mike Romeu, autorizado a decolar, pista 17, vento 100 graus, 05 nós. Flying heading Mr. Avito 366. Ok, Mr. Avito 360 and flying Mr. Avito 360. 08 continua azul 2500. Acho que o Papa Golf é autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Mike Romeu, decolado aos 47, sinal para 1.500 pés, direita, para outra ponte, chama o controle, 120, décima 8, litoral sul. 120, décima 8, Charlie Mike Romeu, 1.500 pés, curva na direita. Controle Salvador, palavra para Charlie Mike Romeu. Papá, Charlie Mike Romeu, mantenha sobre regra de voo visual, confirme se tem condições de voar direto direito. Ah, Scratch, direto Siri, autoriza alguma atenção para Charlie Mike Romeu? Afirmativo, na proa direta de Siri está autorizado a subir a nível de voo 055. É parte ali, pode ser 045, Charlie Mike Romeu. Afirmativo, sub mantenha 4.500 pés, reporte atingindo. 4.500 pés, você está atingindo, Charlie Mike Romeu, grato. Então, 3663, contratar na decolagem, suba via da EL para nível de voo 340, passando 2.000 pés, voe direto Leda. Vou passar 2.000 direto Leda, obrigado, tá? 3663. Seguinte, mantém a posição 90 da Suíça. Golfo, decolagem autorizada, 597, o vento 120 graus, 59. Terá suíço autorizado, ingresso em forte alinhado e pronto, capítulo 97. Azul 2590 no solo 51 no direito, 121 no décimo 1. Solo direito é 211 no 2590. Sapa Golf, decolada ao 52, sistema em controle 120 décimo 8, boa viagem. Obrigado, 208. Escolhe o Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, contato radar na decolagem, suba via Coral para nível de voo 080, passando 2 mil pés, está autorizado voar direto Coral. Ok, passando 2 mil pés, direto Coral, Oscar Papa Golf. Over 648, descent until 2,500 feet, altimeter 31018. Descent to 2,500 feet, altimeter 31018. Over 648, cleared GNS. Approach reporting, passing Serra Vito 366 runway sight. Okay, reporting Serra Vito 366 before main sight, go on 648. Tango Eco, Juliet Eco, autorizado ingresso, pista 97, reporte alinhado e pronto, capiteiro 97. Ok, a região do Farol da Barra está suspensa devido ao setor do carnaval, é possível que o senhor ingresse e suba para 1500 e aí em coordenação com controle, ok? Aguarde a coordenação. Paulo Romeu, November Office, decolado 54, curva à esquerda, está autorizado o cruzamento do campo. Autorizado o cruzamento do campo, November Office. Tony, ordenamento 6-1-1, 1-0, pronto. 6-3-1-1, autorizado a alinhar e manter. Papatango Oscar Papa Golf, confirme a coroa ideal para o destino? 242. Olha a coroa 242, Oscar Papa Golf, após passar nível de voo 050, está autorizado voar direto ao destino. Ok, após o 050, direto ao destino, bom. Na November Auschwitz, que mantém a proa nordeste, aguarde transferência. Mantendo a proa nordeste, aguardando transferência, November Auschwitz. Tava Tango, Eco Juliette, Eco, decolagem autorizada, pista 97, vento no 40 graus, 7 nós, ajuste no 0 no 8. Informação de tráfego, aeronave à sua esquerda, um Charlie, um Papa 28 Alfa, mantendo proa nordeste, no irante definida, decolagem autorizada, pista no 0, 130 graus, sem problema. Decolagem no 0, Janeiro 63, uma Uno, faz negativo, 28, decima 8. De volta, chama Recife 251, 288, obrigado, bom dia. Alfa Romeo, November Oscuisk, transfere controle em 20.8, bom voo, autorregresso. November Oscuisk, transferir o controle em 20.80, grato. Eco Juliette, Eco, decolado ao 57, suba para 1.500 pés, ingresso linha litoral sul, chame o controle em 20.8, bom voo, autorregresso. Boa, 12080, litoral 1500 pés, Eco Juliette Eco. Papa Norte, controle Salvador, Papa Romeu, 90 Cis, que decolou da pista no 7, na proa da Praibura aqui, ó. Lembra a sua Whisky, que mantém sob regra de voo visual, confirme tensões. Mandará no corredor forte até 20 milhas. E chamará para regresso. Tem chance permanente do controle de November Oscar Whisky. Controle Salvador, Papa Tango Eco Juliette Eco. Tango Eco Juliette Eco, mantenha sobre regra de voo visual, aloque o código 01146, inicialmente suba no 1500 pés. Foram colocados em 0146, inicial 1500 pés, corredor a chefe. Falam que recebo o transponder 01 no 06. Doutor, confirme como recebe 01 no 46? Negativo, recebo o transponder 01 no 06. É possível o Eco Juliette Jack ficar alocado nesse corte, porque o mesmo aqui para mim está dando 01 no 46. Afirmativo, está autorizado manter, porém quando no solo faça um check no seu equipamento transponder para a nova decolagem, o Eco Juliette. Muito grato, Eco Juliette. Eco Juliette. Muito bom dia, Xanar 6319, decolado, passa 2.87. Xanar 6319, contato radar na decolagem, suba a nível de voo 360 na proa de Leda. 360, proa de Leda, 6319. Salvador, Boa 648, WSS, 1-1-0-1-7. Boa 648, continue approach and contact tower, frequency 118-195. 118-195, thank you. Oscar Papa Golf, pode evaporar o destino? Afirmativo, Oscar Papa Golf, autorizado, deixando quando possível seu estimado de pouso. Estimado pouso 1300. 1300, reposta atingindo 080. Salvador, Eco Juliette, Eco atinge, mantém 1500 pés, axé. Senhor Lene, eu vou no E, vamos ir bom, fique por aí. Qual é o levantamento? É após Farol da Barra, cara, é frequência livre até Vera Cruz, ascensão até 4300 pés e chama para uma retorno. Após inicial a 1-1-5, Eco Juliette, Eco. Gente, porém nesse nível, 4.500 pés, só deverá manter a escuta permanente do controle devido às aeronaves para pouso em Salvador, Eco Juliette Eco. Afirmativo, através do farol da baixa, contato bilateral com frequência de 1-5 e assim, Eco Juliette Eco. Gente, Eco Juliette Eco está autorizado a subida para 4.500 pés, reporte atingindo. Autorizado 4.300 pés, Eco Juliette Eco. comandou, bom dia, o Azul 2780 ideal de descida. Azul 2780 aciona identificação, desça até nível de voo 060 na proa do Serra Vitor 366. Na proa do 366, descendo até o 060, o Azul 2780. Confirm, please. 121, that's more underground. Okay, 121, that's more one. Controle Salvador, Eco Juliette, Eco, cruza 3.500 pés, controle Farol da Barra. Sim, o Eco Juliette, Eco. Eu informo que eu recebo agora o código 0146 e o código 0106, os dois códigos alocados. Como a senhora recebe agora o Eco Juliette, Eco? Mesma forma, 01046 e o código 0106. Positivo. É o 6311? Prossiga, senhor 6311. Coordenar uma prova mais acima, por favor. Senhor 6311, o senhor me serve Recife, 125 decimal 1 e solicite? 6311, muito boa tarde. Controle Salvador, fora para a proa 270, para Eco Juliette Eco por 7 milhas, após curva à direita, caso possível, para começar a linha de produção. Afirmativa, proa 270 por 7 milhas, o Eco Juliette Eco mantendo 4.500 pés. Grato, atinge, mantém 4.300 pés, Eco Juliette Eco, proa 270 por 6 milhas. Gente. Boa, era forte. Cheque, informe que recebo agora de 0146. Graças a Deus, senhora. Autoriza para o Eco Júlio Eco Eco Proa pela direita para que você está em posição 193. Minha proa? Presente curva de 180 graus pela direita para a proa de 5 Você tem condições de manter essa proa por mais 3 minutos e após prosseguir na proa desejada para evitar um tráfego de descida para o Salvador? Com certeza, senhor. Muito grato. Pegar nuvem na faixa, hein? Não espero que não. Tem tráfego para Pagos. Chefe, isso zero. Vetoração para continuar. Descida, curva direita na proa 090. Direita 090. Se precisar, a gente reduz, cara. Fátio, vamos direita 090, ajuda 2780. Aguarda na descida até 2500 pés. Direita 090. Nativa descida a 2500 pés, ajustado no 08. 0733 autorizado a alinhar e decolar a partir da interseção, pistão no zero, vento no 00 grau, 59. Autorizado a alinhar e decolar a 0733 a partir da hotel. Juliette, Eco, ainda aguarde para abrir o 193. Aguardo, ótimo que você. Azul 2780, reassuma a navegação na Prio de Serra Vito 366, autorizado RNAVE. Reporte passando Serra Vito 366, visual capim. Está presente, reassume 366, reportarei 366, visual. A Juliette Eco inicialmente está autorizada para o Norte. Acima aqui, para o Norte, é a Juliette. Já é com uma tensão sobre regras de voo.